momentos da vida é a causa de lembrar de Deus. Porque deu valor nos bancos e na brita, no lucro que rendeu corpos, né tio? Cabeça aberta na bala, gol branco, vermelho, sangue, vozes falhas da senhora balada. É curta jornada pros que trilham rumo aos encantos, pequeno vacilo se transforma no imenso furo no crânio. Misericórdia, Senhor, tira todos desse tormento. Quem mata, quem morre, quem sofre, dá o livramento. Não entendo porque você prefere palco de túmulo. Estrada sombria, vale da agonia, acompanha a marcha sem rumo. No mundo de fantasias onde espécies causa ilusão, descartável felicidade, falso apreço no fim sem perdão. Ignore o caminho sem volta, proposta de ter tudo fácil na mão. Espere que o Espírito Santo te escolta, te leva pra bênção, irmão. Vai por mim, o momento não é tudo, fama, grana, Dalila, amamento, acarreta o tormento, cabreiro, pensa em tudo. A cada momento o ser desumano agoniza no submundo globalizado. A guerra suburbana emana, subtrai outro soldado. A vida perdeu o valor, semelhante perdeu o amor que restou. Semeou a dor, hoje colhe ódio sem o ser desumano agoniza no submundo globalizado. A guerra suburbana emana, subtrai outro soldado. Que teve a mesma origem, se vestiu igual você. Atirou no espelho e viu o próprio reflexo desaparecer. Projeto para a causa, repercussão que abala. Filha protege de pai responsável das balas. Morre de graça em defesa. O sangue esgota das veias, desnorteia os que na incerteza viram presa. Volta pra igreja. Pense no gesto de Jesus quando se sacrificou. Sofreu demais, morreu na cruz por nós. Isso é amor. Amor, amor é só mais uma palavra esquecida dentro do peito de vários. Ignorada, flui sofrimento, saudade avassaladora. Outro som em memória, história sem glória ecoa. Melhor trampar, dá lucro e não desce lágrima. Pega o filho no colo, dá um beijo na neguedade. Só cena trágica até hoje dá valor, rapaz. Você não é mais que o semelhante aos olhos do pai. Que não deixa a vida ir pros ares, chapando no balcão dos bares. Neutraliza quem entra pra família pra destruir lá. O ser desumano agoniza no submundo globalizado. A guerra suburbana emana, subtrai outro soldado. A vida perdeu o valor, semelhante perdeu o amor que restou. Semeou a dor, hoje colhe ódio sem o ser desumano agoniza no submundo globalizado. A guerra suburbana emana, subtrai outro soldado. Que teve a mesma origem, se vestiu igual você. Atirou no espelho e viu o próprio reflexo desaparecer.